dois, três dias que passo bebendo, procuro esquecer-te. Eu vivo sofrendo, chorando e penando, penando por ti. Se tornei-me um ébrio, é por tua culpa de te amar assim. Tornei-me um boêmio ao saber que tu não nasceu para mim. Sempre sofrendo por ti.